queijada. Um clamor se ergue, os inimigos temiam, o mal se desfez. Em Suzã, a espada cortou a dor, os judeus triunfaram, glorificando o Senhor. Oh Deus, nós celebramos o dia em que a tristeza se foi, das trevas à luz, seu amor nos trouxe, em banquetes de alegria em ti somos nós. Mardoqueu, homem de fé, se levantou. Os corações tremiam, o temor chegou. 75 mil caíram no chão, mas ao despojo não estenderam. Das trevas à luz, seu amor nos trouxe, em banquetes de alegria em ti somos nós. E as cartas foram escritas para que a memória não se apague. Estamos juntos, uma só voz, guardaremos Purim em nossos corações. As gerações se lembram da vitória em ti, do luto, alegria, nossa história aqui. Ó rei que governa com poder e amor, em meio à batalha, tu és nosso clamor. Ó Deus, nós celebramos o dia em que a tristeza se foi, das trevas à luz, seu amor nos trouxe, em banquetes de alegria em ti somos nós. Nós celebramos o dia de Purim com gratidão, nosso coração pulsando em adoração, em banquetes de alegria em ti somos nós. Essas letras foram inspiradas em Esther e na vitória dos judeus, mantendo a mensagem bíblica e transmitindo um espírito de adoração e celebração.